minha fé move montanhas. Faz de mim um homem forte, ilumina meu caminho pelo vale da sombra e da morte. E mesmo que eu ande entre humildes e bandidos, conheça a caminhada, a palavra está comigo. Revolução me canta, o rap faz meu corre. Minha gente não é santa, mas faz o melhor que pode. E o dia que castiga, quem não sabe falar, grita. E o opressor disfarçou, feito polícia, fingiu que era dos nossos pra tentar entender a mente. Se surpreendeu quando veio bater de frente. O rap de pé, contra-ataque em prol do povo. O rap com fé, construído a ferro e fogo. A força esmagadora que o hip hop tem, ultrapassa gerações e vai além. Sobrevivendo no vai e vem da selva, ninguém é inocente em tempos de guerra. Cabeças feitas, corações em chamas. Gueto, guerrilhas, perifas insanas. A saída por aqui se tornou um risco, o caminho mais fácil. Iludido, eu tenho fé, com ela eu sigo, me protegendo contra velhos inimigos. Sabedoria pra trilhar o caminho e entender que respirar é divino.